Por favor, me espere porque hoje eu tô inspirado pra contar o que se passou e lembrar dos momentos bons, viajar no tempo em momentos inexplicáveis. Que tempo bom. Um beijo pra muitos é só um beijo, mas um beijo seu é tudo que eu desejo. Sabe que na minha vida você é grande. Eu sei de ver você assim tão longe, distante, não como antes. Amor perdido em história de amantes. Cante nossa música rasgando a túnica, aproveitando cada chance como se fosse a única. Faço publicar sem me importar com o que pensam. Não preciso que os outros entendam. Trocar de olhares entre nós dois agora é o momento certo, não posso deixar pra depois. Sei que carinho e amor é minha obrigação. Palavras de conforto que alegram seu coração. Beijinho, hoje eu tô inspirado. Cada dia que passa me sinto mais apaixonado. Contigo vou fazer valer cada momento. Que tô nós dois, esquecemos que existe tempo. No mesmo sentimento pra rolar melhor. Sem palavras à mercê, eu sou louco por você. Lady, logo vou te encontrar, por favor. Me espere porque hoje eu tô inspirado pra contar o que se passou e lembrar dos momentos bons, viajar no tempo em momentos inexplicáveis. Que tempo bom. Lembra quando eu te conheci? Você dançava street na cidade de dança, Ampa, Esp, e colava eu e os moleque, bicho solto, com os passos loucos, cabelo black. Depois rolou carinho, amor, paixão, ou sensação. No começo do namoro é bom, no sofá da nossa casa escutava um som. Deixava um clima bom, levava uns bombom, era bom. Não tinha compromisso, e você sabe disso. Meu compromisso era você até então. Coisa do início, fiz um sacrifício e consegui pra conquistar você. Agora eu estou longe, mas posso estar perto e vou adiante pra alcançar o meu destino certo. Quer ter você por perto, é tudo que eu quero. Espero o momento certo, vou te mostrar como se mata uma saudade. Mostrar as fotos que eu tenho e provar que vai durar pra toda a eternidade. Relembrar bons momentos inexplicáveis. Logo vou te encontrar, por favor. Me espere porque hoje eu tô inspirado pra contar o que se passou e lembrar dos momentos bons, viajar no tempo em momentos inexplicáveis. Hoje que tempo bom, que tempo bom. Aí amor, hoje é só você e eu na parada. Quero fazer valer esse tempo aqui, eu não estava em casa. Desliguei o celular pra que nem possa incomodar a gente. Hoje é só você e o B, será que me entende? O sol bota aquela lá da Mary J pra tocar. O seu café é o que fiz do jeito que você adora. A moçada é engosa, garota linda e charmosa. O seu sorriso me traz inspiração e me motiva sempre compor novas canções. E passar a tarde rindo de vários tipos, degustando Xandão. E se eu preservo aos momentos raros ao seu lado pra toda a vida, é onde eu quero estar. Vim ansioso pra te dizer várias fitas sobre todos esses dias que eu andei tropando fora da vila. Mas aí, deixa pra mais tarde todos esses papos. Lembro nos braços, você viu a ele como valeu a pena me esperar. Logo vou te encontrar, por favor. Me espere porque hoje eu tô inspirado pra contar o que se passou e lembrar dos momentos bons, viajar no tempo em momentos inexplicáveis. Que tempo bom. Lady, logo vou te encontrar, por favor. Me espere porque hoje eu tô inspirado pra contar o que se passou e lembrar dos momentos bons, viajar no tempo em momentos inexplicáveis. Que tempo bom.